Ok, o Pantanal 479 está autorizado. Congonhas, o nível 360, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El, posição Leda, após Leda, DCT, Bridge, em Bridge, intercept LT Zulu no 6, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após DCT, Trive, DCT, Pirassununga. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5547. 4 por 744. DCT Bridge, DCT Bridge Apesolo 1-6 BHZ, DCT Trive, DCT Pirassununga, 5547 aciona, 198 decola, Pantanal 4711. Correto, Pantanal 4711, chame pronto no portão 11. Chamará Pantanal 4711. Para o táxi, chame a 321 com 108 a bordo, temos 3 horas e 15, Goiânia. Ciente, o Oxinémia 321, siga o táxi em frente, seguindo o Airbus da TAM, e via Juliette e Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18-6, e o ajuste é 10 no 2, boa viagem. 102, Juliette Alfa, você da 10, 18-6, Oxinémia 321. Como é que está? Ok, o 2231, aguarde só um instante, cópia. É, eu vou confirmar sua roda com o centro, ok? Só um minuto. 012, descendo para 2000 pés, o 4206, reportará. Como é que está o cara ingresso no circuito, chamei a torre, 198, meia dúzia. 240 de autonomia, até no galera. Motor Salvador? É, como é que tem alguma milha para a rotatória na radial 35, cara? Gente, mantenha a espera nesse setor, com 360 pela esquerda, aguardando instruções para aproximação e pouso na pista 17. É, como é que tem algum? Aguardando a rotatória mais perto. Tá 3217, prossiga o táxi Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, torre, o ajuste 1012 como número 2, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 18-6 como número 2, obrigado, boa tarde, 3217. Na interseção, para ingresso da 17, Mike Vitor. Conveniente, tá visual para mais. Oi, boa tarde, Gol no 399, ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, Gol no 399. 399. O Serra Kilo Índio livre pouso no 0130, uma dúzia nós. Ciente, Serra Kilo Índio, livre pouso. O Xenerme A314 decolou aos 37, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, boa tarde, o Xenerme A314. Passaré 2231, tá pronto pra cópia? Afirmo, pronto pra cópia. O passaré 2231, tá autorizado barreiras? O nível é o 300. Autorizado 300, rota direta, decola da pista 10. Com a primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo Albo, após Albo DCT Barreiras, 19.8 é o controle e o transponder é o 5534. Estamos solo 1219. Nada. Correto, 2231 e chame pronto na remota. Pronto para posicionamento na remota, passaria 3. Tá autorizado e chame táxi. Bruno, boa tarde. Papapá, Bruno, Frescoto, Maranhão, tá? Ok, o Serra Kilo Índia pousou, livrou. Qual o hangar? Aerostar. Ciente. Prossiga em táxi lento pela Alfa, Kilo e Pátio 3. E aguarde para ingressar no principal, o Serra Kilo Índia. Alfa, Kilo, Pátio 3. Afirmativo. Ciente, mantém 250, 3000. Ilusão, né? Salvador, boa tarde, Goro 925, solicito autorização 360 para Brasília. Sente, Goro 925, está pronto para cópia? Pronto. Autorizado, Brasília, 360, nível, via Pezulu 17. Pista 10 decola, curva à direita, subida gole, transição ao fito, o controle 119 decimal 8, acione 5541. Ok, autorizado Brasília, nível 360, na abertura 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, cumpre o perfil da saída gole, transição ao fito, controle de saída 119.8 e o transponder 5541 ou 19. Correto, Gol 925, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamaremos pronto, 925. Torre Salvador, Azul 4206, estabilizado, IRF. 4206, sede, continue a aproximação no zero, informarei pista livre, o vento 150 graus com 0 nós. O Azul 4206. Sim, guardando pista livre, Azul 4206. 1755, seu solo 40, libera a direita, chame solo em 1219. É bem denso. Ela tá quase cobrindo a pista já. Confins 340 na posição 6. Gente, o objeto 5729, está autorizado com fins do 340, o nível, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, e após Bridge, DCT com fins. O controle 198 e o transponder é o 5551. Autorizado com fins nível 340, decola na 10, primeira curva à direita na... Tael, Tael Leda, Leda DCT, Bridge, Bridge Confins. 119.8 é a frequência do controle, 5551 é o transponder para o 5729 na posição 6. Correto, 5729, chame pronto para puxar e acionar no 612. Chama na 5729. Gol no 755, pousou, livrou, continue o táxi via Alfa, Kilo e prossiga para o pátio 3. O seu gate será o 08, aguarde para ingresso no principal. Ok, Alfa Kilo, ingressando no pátio 3, aguardando para ingresso principal para o 08, gol 975. O Serra Kilo Índia mantém a posição na saída do pátio 3 e aguarde a passagem de um Embraer da passarela, na Embraer 145. Após o Embraer, prossiga para Taxi Lima e me chame na mesma para continuar o táxi. Afirmativo, tem um Embraer à vista, após a passagem mesmo, passará na Taxi Lima, reportando o mesmo. Pronto pro táxi com 5-0 a bordo, tá com 3 horas e 35, alterna Brasília, passarelo 2231. Copiado, passarelo 2231, tá autorizado o táxi pelo pátio Juliette e Alfa, e no ponto de espera da 10 como número 3, chame a torre em 18-6 e o ajuste é 10 no 2, boa viagem. Via Juliette e Alfa, ponto de espera da 10, quando pronto, torre em 180, ajuste 10 no 2, passarelo 2231, grato, até a volta. É, só confirmando a frequência da torre é 18.6 dúzia, ok? Ah, porque 18.6 dúzia. Solo Salvador, trip 5219, boa tarde. 5219 da trip, boa tarde, tá pronto pra cópia conquista? Completo. Ok. Ok, tá autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decola da pista no zero, curva à direita, subida gole, pós gole Eval, após Eval DCT, conquista, controle 198 e o transponder é o 5544. Nós temos aprovado, portanto, nível 200 para conquista, decola da 10, cumprindo o gole, transição é Volpós DCT, 119.8, a frequência de controle de saída e aciona 5544, 5219. Correto, o trip 5219, e chame quando pronto para puxar esse sinal no parte 3. Falou aí. Zulu, meu complete, aproximação, chame a torre, no 8612. 8-6, boa, Roberto. Duas milhas e meia do externo. Serra Quilo Lima, táxi via Lima, Mike, e antes da Quebec, chame a torre para cruzar a pista no 7. Falou, Pantanal 4711, pushback, acionamento no 11. Pantanal 4711, mantenha a posição no portão 11, eu tenho um beat 40, vai taxiar agora pelo pátio principal. Após o tráfego de pequeno porte, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback no portão 11 e chame táxi. Sérgio, após o tráfego de pequeno porte, coordena, chame para o táxi, Pantanal 4711. Solo, Salvador, Azul 4206, livrou na Foxtrot. Azul 4206, táxi Alfa Kilo, pátio 3 e aguarde para ingresso no principal. Alfa Kilo no pátio 3, aguardará para ingresso no principal, Azul 4206. Azul 45, transfere controle, frequência 119.8, Macaco Vitor. Tá, Macaco Vitor. Kilo Zona 2, estabilizado na pista 1-0. Continua a aproximação, TVG com a cabeceira 1-0. Afirma. Sente, continua a aproximação, informaria pista livre, 103, tomada 19, tem uma fumaça à direita do curso. E em função do vento está deslocando para sinal, ok? Continua a aproximação, guarda pista livre, quilo, Zulu Romeu. Sente, Romeu, avistando. Direto, Manati, reporte livre na CTR. Autoriza o Romeu na posse, Manati. Autorizado. Praça, foda lá de França, CTR, meu pé já comigo. São 3217, decolou os 45, controle em 119.8, uma boa tarde. 119.8, boa tarde, 3. 3. Pouso livre no 0130, 119. Valeu. Tarde, 3217, decolou, passa 1600, Nandael. 3217, contato radar, subou 360, saída da El. Dael, após 2000, autoriza Dael? Autorizado. Após 2000 da Elton, 3217. Meia 321, após a passagem do Learjet na curta final, ali mantém no 0, 6321. Após ali mantém, 6321, né? Azul 4206, fique atento a uma viatura do corpo do bombeiro, PCI, prossiga para o portão 9, em frente ao portão 9. Para o portão 9, atento, azul 4206. Prossegue para o pátio 5. Gente, está livre o cruzamento da pista 17. Quilo Zulu Romeu, solos 48, ao livrar pista direita, chame solo em 1219 para instruções de táxi, Quilo Zulu Romeu. 1289, Quilo Zulu Romeu. V Diga, Eco Zulu November. RH 321, livre decolagem da 10, 130, uma dúzia nós. Livre decolagem da 10, RH 321. Está pronto para cópia? Está autorizado o voo local via corredores Axé, Bonfim, Interlagos e retorna para pouso. Pista no 7 decola, curva à direita, mil pés no corredor Axé, 19-8 controle, 18-6 a torre, 0147 no transponder, Zulu November. Passarela 2231 na linha, mantém 10, 2231. A linha mantém na 10, passarela 2231. 0 no 2 é o ajuste, voo, bom voo. Sol azul 4206, seria a remota 9 ou o pátio principal e a posição 9? O que o azul abriu para prosseguir o táxi? Para o azul é portão 9, gate 9. Gate 9, grato, azul 4206. 4711 da Pantanal, 118, 4 horas, Galeão, táxi. 7, mantém, escute agora só um minutinho, Pantanal. Mantém, Pantanal. Confirme o tráfego que pousou e livrou, não no zero. O que o Zé deu para prosseguir para o pátio 2? Ok, prossegue para qual hangar? Salvador, 8002, boa tarde. Frente ao sinalizador, próximo aos ATRs da Trip. É, o Pantanal 4711, observe a aeronave da Azul, está ingressando agora no pátio, já está passando aqui o través do portão meia dúzia e vai parquear no 9. Após o Embraer, prossiga o táxi pelo pátio, Juliette, Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18-6. O ajuste no 012, Pantanal. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, Pantanal 4711, 1012. 5219 para puxa estacionamento. Trip 5219, ciente. Guarde só um minutinho para iniciar o pushback e acionamento no pátio 3. Temos um tráfego pequeno forte à retaguarda, aguardando o parqueamento do mesmo. Afirmativa, um Lear passou aqui, vai passar na retaguarda? Afirmativo, o Lear já está prosseguindo para o estacionamento, está autorizado o pushback e acionamento no pátio 3 e chama táxi. Chamaremos de atenção. O Lear é pequeno, forte, mas é uma máquina, hein? A máquina. Ah. 4206. Prossiga. Informação, acho que teve um abastecimento ali do WebJet no 06. Teve, a gente viu saindo da asa combustível, acho. Qual a asa? A asa esquerda do WebJet que tá no 06. Ok, a gente vai informar aqui pro fiscal de pátio, ok? Gente, grato. Aproximação para pista 17, reporte na curta final, Indirazão da Rafa. Taredo 2231, decolou 52, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 119.8, passaredo 2231, boa tarde. Um instante, ok? Eu vou checar aqui com a IES, temos seu plano aqui para 18, Zulu, está vencido. Eu vou dar uma checada no sistema aqui, só um minuto. Ok, já vi aqui, está pronto para cópia. Guarambi, uma centena, está autorizado até a 40ª milha de Salvador, do VOR. Decole da 17, curva à direita, subida gole, após gole Eval, após Eval DCT Guarambi. Após a 40ª milha, cancela o plano e acende ao 105, prosseguindo visual. O controle 19-8 e o transponder é o 5472. Só escuta, Oscar Bravo. Afirmativo. O controle Salvador, o passarelo Romeu Oscar Bravo não está copiando vocês. Ok, informe que nós recebemos o Romeu Oscar Bravo. Afirmativo. Oscar Bravo, o controle está copiando vocês, vocês que não estão recebendo a réplica deles. Certo, Tenente, aguarde só um instante. Jet 5729, é o solo? Prossiga. É, a última aeronave da Azul que partiu no portão 9 aqui informou que a sua asa esquerda está tendo um derramamento, está tendo um vazamento de combustível. É, poderia checar essa informação aí junto à manutenção? O fiscal de pátio já foi informado também aqui. Tá legal, tá falando, tá informando a manutenção aqui, obrigado aí. Nada. Boa tarde, é o Pantanal 471, aposta ponto espera da 1-0, nós estamos pronto para a partida. Livre, linhar e decolar 471, pisto no 0, 120, 119. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, Pantanal 471. Solo Salvador, 355-219, tem 57 a bordo, 5-10 anos, mais 7, quadro de autonomia, alternação Salvador e Bahia. Está pronto para táxi. Ok, 35219, tá autorizado o táxi. Em frente, pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a nossa torre em 186 e o ajuste é 1012. Boa viagem. Tenente aprovado, e a pátio 3 Juliette Alfa, quadro ponto de espera da 10, chamaremos a torre 118612. Muito grato, excelente tarde. Comente. Cono 5-2, aguarde um instante. Cono 471, decolou 55, chame controle em 119-8, uma boa tarde. 119-8, boa tarde, Pantanal 471. Salvador, controle, controle Salvador, muito boa tarde, Pantanal 471. Confio para controle. Pantanal 471, muito boa tarde. 471, boa tarde, contato radar, sua 360, saída da EL. 360 da EL, Pantanal 471. Pronto. Gente, ali mantendo 05219. Ali mantém 5219. Lima Charlie Juliette está no pátio 4 ou pátio 5, confirme? Pátio 4. Ok, o controle informou que recebe, ok? A informação, ok? Instante, companheiro, vou fazer a coordenação. Da Trip confirmando, tem decolagem autorizada no 0130 com uma dúzia nós. Livre de decolagem para 5109. De November Alpha, seu solo foi ao 57, qual é o pátio? 02? 5x5. Ok, muito obrigado. Professor Salvador, boa tarde, leve na K20 para cá. Objeto 1720, boa tarde, aciona a identificação, autorizada a chegada a Bonf, desceu 050. Identificou, bom, 050, na CD0. Chama 6321, chame Recife, 128, decimal 8. 288, 6321. Controle, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, para ingresso no circuito Torre, 198, 612. Bravo. O controle recebe a informação, viu, Lima, Charlie, Juliette? Qual é o pátio do Serra Mike Fox? Tapado. da Bata. Ciente, pátio da Bata, o senhor vai iniciar e reportar na interseção, no ponto de espera, o Sierra Mike Foxtrot. Ciente, Mike Foxtrot. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, voa, tá. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Tá comigo, tá passando aqui, ó, já passou o Pituaçu, tá quase através de Itapuã. Vou fazer um toque remetido no pátio, um toque remetido no pátio 5 e depois vai seguir para a Bata, ok? Procede pro pátio 5, pátio 5 e posteriormente um táxi para a Bata, não é isso? Afirmo. Ok, então, pouso para o pátio 5, já presente tem condições de prosseguir direto aquele pátio? Afirmo. Cruze no solo, 130, uma dúzia nós, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Fez o 90 sem identificação, autorizada a chegada Mari, desceu 060. Desceu 060, autorizado, vamos na proa de Mari, da presente, desceu 190. Autorizado. Oh, livre decolagem 17130, uma dúzia nós. O trip 5219, sua decolagem em Salvador foi aos 59, chama o controle em 119-8, boa tarde. 119-8, boa tarde, senhor. Salvador, trip 5219, cruzando 3200 em ascensão 80, sua escuta. Trip 5219, contato radar, sobre a 200, sai da Goalha. Autorizado 200, sai da Goalha. Passageiro 2231, chame Recife em 126.85. 126.85, passageiro 2231, boa. Eco Zulu Nova Ambar decolou 19 horas, chame controle em 119.8, até a volta. Valeu, 119.8. Sorry, o Serra Mike Foxtrot, não pode entrar no 7 Foxtrot. Ali mantém cabeceira no 7, Serra Mike Foxtrot. Sim, ali mantém, Mike Foxtrot. Funcionamento. Autorizado, Bruno 925, chame táxi. Demora. A direita da 7. Cruzando estrada 10. Gente, chame a torre 1-8-6-2, Eco Zulu November. 8-6-9. Salvador 8-2-0-2, pode baixar de 4 mil nesse setor aqui? Tá livre. Cai. Torre, Eco Zulu November para retorno da presente. Autoriza aqui, passa para a direção no 7. Presente, neutral, circuito pela direita, B17. Está autorizado, Eco Zulu, Avanda. Avanda. Era só para cheque de informação, já foi checado. Presente. Então ingresso na do vento, B17, agora, mantendo no mil pés. O Eco Zulu, Avanda. Avanda. Então, eu sei, a está pronta aqui, não, no 7. O Serra Mike Fox, ciente. Na 17 está autorizada a decolagem, o vento 130, uma dúzia nós, Serra Mike Fox. Mike Fox, a gente nada. Enfendo 25.1. Poderia confirmar a frequência para o 4719, tá? Estimativo 1-25.1. 251, obrigado. Só que está fora do sol. Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, seu solo ao 03. Reporte para o táxi, Romeu Oscar Bravo. Vou tá. Sete, aguarde instruções para o táxi, Romeu Oscar Bravo. Bravo. O Serra Mike Fox decolou ao 03. Chama agora o controle em 119.8, até a volta. 19.8, Samara. Obrigado, até a volta. Romeu Oscar Bravo, está autorizado. Pode prosseguir, reparte pista livre, Romeu Oscar Bravo. Bravo, grato. Pronto, espera da 10, 5729. 57.